Well, first of all, let me say thank you for having me. Obrigado. Thank you. It is a privilege and honor to be here. É um privilégio e uma honra estar aqui. Truly. Verdadeiramente. I'm going to do my best. Eu vou fazer o meu melhor. My first time with a translator. É a minha primeira vez com o tradutor. So if I make any mistakes at all, então, se eu cometer algum erro, it's his fault. É a culpa dele. Now that we got that clear. Agora isso ficou claro. I want to explain. Eu quero explicar. I am not a priest. Eu não sou pastor. I am not a pastor. Eu não sou pregador. Eu não sou pastor. Eu não sou ministro. I am no theologian. Eu não sou teólogo. I've never studied at seminary. Eu nunca estudei no seminário. But here's what I am. Mas olha o que eu sou. I am a sinner. Eu sou pecador. Saved by grace. Aleluia. And so I come before you as that man. Então eu venho aqui diante de vocês como esse homem. And I want to share with you a little bit of my perspective. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha perspectiva. Of what I believe is the greatest chapter in the Bible. Daquilo que eu creio ser o mais belo capítulo da Bíblia. On the grace of God. A graça de Deus. And his infinite love. E o seu amor infinito. And I will begin with Romans 8. E eu vou começar com Romanos 8. 28 through 30. 28 a 30. And we know that all things. Eu vou ler aqui, nós vamos ler juntos. Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Now with that, let's pray. Agora vamos orar. Our Father in heaven, Pai Celestial, we ask that you send the Holy Spirit for us. Pedimos que o Senhor mande o Santo Espírito sobre nós. May we receive e que nós recebamos what you want us to hear from the Scripture. O que você quer que nós ouçamos das Escrituras. Open our hearts and our minds. Abre nossos corações e nossas mentes. May we receive your blessing. E que nós recebamos a sua bênção. We praise that those here who would know you. Nós louvamos por aqueles aqui que te conhecem. Will be encouraged and full of your Spirit. Pedimos que eles sejam encorajados e cheios do seu Espírito. And if there is anyone looking for the Lord. E se tem aqui alguém aqui procurando pelo Senhor. May they find you, que eles te encontrem, and may you open their heart, e que o Senhor abra os seus corações, to hear the wonderful message of love that you have, para ouvir a maravilhosa mensagem de amor que o Senhor tem, for your children, pelos seus filhos, through Jesus Christ, através de Jesus Cristo. It is in His name we pray. E é no nome dele que nós oramos. Amém. In Ephesians 2, em Efésios 2, we read, "It is by grace you have been saved through faith." Nós lemos que foi pela graça que vocês foram salvos pela fé. And not of ourselves. E não por nós mesmos. It is the gift of God. É o dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Not by works, lest any man should boast. Não pelas obras, como qualquer homem se vangloriaria. For we are God's workmanship, created in Christ. Porque nós somos a obra de Deus, criados em Cristo. To do His good works, para fazer as suas boas obras, which God prepared for us to do in advance, que Deus preparou para que nós fizéssemos de antemão. When we look back at Romans, quando nós olhamos para Romanos, and we're told that all things work for God's goodness, e nós vemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, and that God foreknew you, e que Deus já te conhecia. He predestined you. Ele te predestinou. And then he called you. E então ele te chamou. And when he calls you, e quando ele te chamou, he justifies you. Ele te justificou. And he justifies you so that ultimately he can glorify you. E ele te justificou para que em última instância ele pudesse te glorificar. Now my personal message is that most of my life, agora a minha mensagem pessoal é que a maior parte da minha vida, I was raised in the Catholic Church. Eu fui criado numa igreja católica. For a long time. Por um longo período. Age 8, third grade? Aos 8 anos na terceira série. About third grade? Little kid. Uma criança na terceira série. All the way through high school. Até o ensino médio. And then beyond. E além disso. I was received my first communion. Eu recebi minha primeira comunhão. Reconciliation. A minha reconciliação. Confirmation. Como é que chama para católico? All the sacraments. Yeah, I don't know the terms in Portuguese. Crisma e todos os sacramentos católicos. I was even married in the Catholic Church. Eu até casei na Igreja Católica. We know that, right? Você sabe disso, né? But listen, this might sound familiar to you. Mas veja, isso pode ser familiar para vocês. Many years later, muitos anos depois, which is about 16 years ago, mais ou menos 16 anos atrás, in June of 2001, em junho de 2001, I went to a business conference. Eu fui para uma conferência de negócios. And it was a couple of days. E foram alguns dias. And late Saturday night, towards the end. E no sábado de noite, já no final. They announced that the next day, Sunday. Eles falaram que no próximo dia, no domingo. There would be a worship service. E eles teriam um culto. I didn't know anything about the pastor. Eu não sabia nada sobre aquele pastor. I had no reason to stay. Eu não tinha razão nenhuma para ficar no domingo. And we really just wanted to go home to be with our son. E eu só queria voltar para casa para ficar com meu filho. And I never would have thought to stay. E eu nunca havia pensado em ficar. But for some reason, mas por alguma razão, I could not explain it at the time. Eu não podia explicar naquele momento. I felt compelled to stay. Eu me senti movido para ficar. And we did. E foi o que eu fiz. Now it's easy to look back with hindsight. É muito fácil olhar para trás and see the providence of God. E é muito, muito fácil olhar para trás e ver a providência de Deus in keeping me there. E me manter ali. We did not know anyone. I did not, my wife and I. Ah, ok, ele estava com a esposa. Eles não conheciam ninguém. I did not know Pastor Bob. Eu não conheci o Pastor Bob. I didn't know anything about him. Eu não sabia nada sobre ele. And I had never met him. E eu nunca o havia encontrado. But I stayed. Mas eu fiquei. And during his message, e durante a mensagem dele, I heard something. Eu ouvi uma coisa. I don't know what the verse was. Eu não sei que versículo era. I don't know what the scripture was. Eu não sei em que parte da Bíblia era. I don't even remember what he said. Eu nem lembro o que ele falou. But I felt it. Mas eu senti. And it made me want to know more. E aquilo me fez querer saber mais. I can look back now with hindsight. Eu posso olhar agora para trás com conhecimento. And realize that it was God making me hunger. E perceber que era Deus me tornando faminto. For him. Por ele, me dando fome por ele. And now we all know that we don't hunger for the Lord. E todos nós sabemos que a gente não tem fome de Deus. Unless he first reaches out to us. A não ser que ele primeiro nos faça ter fome dele. Unless he calls us. A não ser que ele nos chame. God was tapping me on the shoulder. Deus estava me batendo no meu ombro. Now sometimes he taps you on the shoulder. Algumas vezes ele bate no seu ombro. And sometimes he grabs you by the shoulder. E às vezes ele te agarra pelos ombros. But however he reaches out to you. Mas seja como for que ele te alcança. Are you listening? Você está ouvindo? 5 years later, after that June 2001. 5 anos depois daquele junho de 2001. In 2006. Em 2006. At a Fiel conference in Brazil, na conferência Fiel aqui no Brasil, a similar thing happened to Carlos and Beto. Uma coisa semelhante aconteceu com Carlos e com Beto. They heard Pastor Bob. Eles ouviram o Pastor Bob. And they heard him preach. E eles ouviram pregar. And I think we know this. E eu acho que nós sabemos disso. God is using Pastor Bob. Deus está usando o Pastor Bob. Deus estava usando o Pastor Bob. He was the instrument through which ele era o instrumento através do qual God called me. Deus me chamou. So without having any idea what to do after that conference, então depois daquela conferência eu não tinha a menor ideia do que fazer. I went back to my old church. Eu voltei para minha antiga igreja. The Catholic Church. A Igreja Católica. And I was hungry. I was looking. Eu estava faminto, eu estava procurando. I went multiple times again and again. Eu fui lá muitas vezes, fui, voltei. And I could not find that feeling. E eu não conseguia sentir novamente aquela sensação. I would say at that time my faith eu diria que naquela época a minha fé was a mile wide tinha a largura de uma milha, but only 6 inches deep. Mas só 6 polegadas de profundidade. I had a head knowledge of God. Eu tinha um conhecimento mental de Deus. I knew all about what my faith was. Eu sabia tudo sobre o que era a minha fé. But I had no personal relationship with Jesus Christ. Mas eu não tinha nenhum relacionamento pessoal com Jesus Cristo. And despite my searching and looking for it, e apesar da minha busca e da minha procura, I could not find what I heard in June. Eu não consegui encontrar aquilo que eu tinha ouvido em junho. And then something terrible happened. Então uma coisa terrível aconteceu. On Tuesday, September 11th, 2001. Numa terça-feira de setembro em 2001, terrorists flew jet airplanes into the Twin Towers in New York City. Os terroristas jogaram os aviões lá nas Torres Gêmeas em Nova York. Does anyone remember this day? Vocês lembram desse dia? And another jet into the Pentagon in Virginia. E outro jato entrou no Pentágono na Virgínia. This was perhaps one of the worst days in American history during my lifetime. Talvez esse tenha sido o pior dia da história americana durante a minha vida. And I found out that the next day, Pastor Bob at his church, que no outro dia o Pastor Bob na igreja dele, was having a prayer vigil. Estava tendo uma vigília de oração. And we went. My wife and I went. Eu e minha esposa fomos lá. Again, I felt compelled to go. Novamente eu me senti atraído por Deus. And guess what happened? E adivinha o que aconteceu? I heard it again. Eu ouvi novamente. I felt it again. Eu senti novamente. And I was truly moved that evening. E eu fui realmente movido naquela noite. I was brought to tears and I didn't know why. Eu comecei a chorar e eu não sabia por quê. I didn't know how to respond. Eu não sabia como responder. Now mind you, this was just 16 years ago. Isso foi apenas 16 anos atrás. Not like I was a little kid or a teenager. Não é como se eu fosse uma criança ou um adolescente. I was a grown, educated man. Eu já era um adulto educado. Who thought he knew everything. Que achava que sabia de tudo. Had all the answers. Que tinha todas as respostas. And all of a sudden find out. E de repente encontrou. That you know nothing. De repente descobriu que não sabia de nada. Nothing that mattered. Nada que fosse importante. Until then. Até aquele momento. And that day I knew everything was different. E aquele dia eu soube tudo seria diferente. All of a sudden you could look back and see the things. De repente a gente pode olhar para trás e ver as coisas. That God was doing in your life. Que Deus está fazendo na sua vida. Many times we see things that are coincidence. Muitas vezes nós vemos coisas que são coincidências. But with God, mas com Deus, it becomes providence. Se torna providência. Because you see him, porque você vê ele in control. No controle. And I was changed. E eu fui mudado. Because I was called. Porque eu fui chamado. I realized. Eu percebi that I was a sinner. Que eu era um pecador. Horribly so and in desperate need of a savior. Totalmente, eu tinha uma alma terrível e totalmente desesperado pelo Senhor, por Salvador. And even worse, e ainda pior, I could do nothing for myself. Eu não podia fazer nada por mim mesmo. I could do nothing about my salvation. Eu não podia fazer nada sobre a minha salvação. It was beyond my control. Era além do meu controle. I can't begin to tell you. Eu não consigo nem começar a contar. The utter helplessness of that feeling. O sentimento I lost the word. Helplessness. Yeah. I could not help myself. Eu não podia fazer nada. A sensação de não conseguir fazer nada. It was de impotência, a sensação de impotência. What? It was futile. Era fútil. Eu não podia fazer nada. And when you realize, e quando você percebe, that is all up to God, que tudo depende de Deus, and the sacrifice, e do sacrifício, that Jesus Christ made for me. Que Jesus fez, e você percebe que tudo depende de Deus e do sacrifício que Jesus fez por mim. It's very humbling. Isso é muito humilhante. And it's hard to understand, e é difícil entender, especially for someone who felt in control of his life, especialmente para alguém que se sentia no controle da sua própria vida, to realize you don't control any of that. Perceber que você não tem controle de nada daquilo. So I struggled with this idea of being called by God. Então eu lutei com essa ideia de ser chamado por Deus. And about a year after that, e ano depois disso, about 16 years ago this month, mais ou menos 16 anos atrás, nesse mês, Pastor Bob Dickey and I were at another business conference. O pastor Bob Dickey e eu fomos para outra conferência de negócios. And we were sitting and talking in the lobby of the hotel. E nós estávamos ali sentados e conversando na recepção do hotel. And I was asking him, e eu estava perguntando a ele, how could God give me such a blessing when I am so unworthy? Como Deus pode me dar tal bênção quando eu sou tão indigno? I couldn't see how I could be given such a blessing. Eu não conseguia entender como eu poderia ganhar tal bênção. Or how I could accept it, receive it. Ou como eu poderia recebê-la, aceitá-la. And Pastor Bob looked at me and he said, Mateus. Pastor Bob me olhou e disse, Mateus. If God calls Matt, se Deus chamou Matt, he gets Matt. Se Deus chama o Matt, ele tem o Matt. He is God. Ele é Deus. And he made it so simple. E ele fez isso parecer tão simples. I was wrestling with myself. Eu estava lutando comigo mesmo. It's very hard for us as humans. É muito difícil para nós como seres humanos. To let go with what we think we control. Desistir do que a gente acha que é controle. There is nothing that I could do. Não havia nada que eu pudesse fazer. I am not worthy of this gift. Eu não era digno desse dom. You are not worthy of this gift. Você não é digno desse dom. We could live 10 lifetimes and never be worthy of this gift. Nós podemos viver 10 vidas e nunca sermos dignos desse dom. And that's why it's called grace. É por isso que é chamado graça. It is the unmerited gift of a holy God. É o presente imerecido do Deus poderoso. And it's so that no man can boast. De tal forma que nenhum homem se glorie. We cannot say, look at me. Nós não podemos dizer, olhe para mim. Cannot. Não podemos. No man can take credit for such a gift. Nenhum homem pode tomar crédito por tal dádiva. It can only come from God. Só pode vir de Deus. So what happens when God calls us? Então o que acontece quando Deus nos chama? When God calls us, according to Romans, quando Deus nos chama, de acordo com Romanos, we get the greatest of gifts ever. Nós temos o maior das dádivas que podemos ter. It's the good news of the gospel. São as boas novas do evangelho. He justifies us. Ele nos justifica. We could never justify ourselves. Nós nunca poderíamos nos justificar. Even though we try every day. Mesmo que nós tentemos todos os dias. When we are born again, quando nós nascemos de novo, we are created in Christ Jesus to do good works. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Works that God created in advance for us to do. Obras que Deus criou de antemão para que nós fizéssemos. This means that God not only plans for us to be saved. Isso significa que Deus não apenas planejou que nós fôssemos salvos, but he also has specific plans for the role we play in his kingdom. Mas ele tem planos específicos para o papel que nós vamos exercer no seu reino. Alexandra to be an interpreter. Alexandre era para ser o intérprete. So you can understand what I'm saying. Para que vocês pudessem entender o que eu estou dizendo. But once we accept that gift of grace from God, mas assim que nós aceitamos o dom da graça de Deus, we see things differently. Nós vemos as coisas diferentes. We see things through his eyes. Nós vemos as coisas através dos olhos dele. And not our blind eyes. E não através dos nossos olhos míopes. But we need to understand how does this happen. Mas nós precisamos entender como isso acontece. In order for this to happen. Para que isso aconteça. In order for this to come about. Para que isso venha a ser. A price has to be paid. Um preço tem que ser pago. A steep price. Um preço alto. Expensive. Caro. In fact, the ultimate price. É, de fato, o maior preço possível. Blood. Sangue. The ultimate price is a life. O preço, o mais alto preço é uma vida. And not just any life. E não qualquer vida. Not your life. Não a sua vida. Not my life. Não a minha vida. The life had to be perfect. A vida tem que ser perfeita. It had to be a perfect sacrifice. Tem que ser um sacrifício perfeito. Only one. Só um. The only price that could be paid. O único preço que podia ser pago. Had to be the perfect blood and life of Jesus Christ. Tinha que ser o sangue e a vida perfeita de Jesus Cristo. His perfect life. A sua vida perfeita. His perfect blood. O seu sangue perfeito. The only way. é o único caminho. Can we really comprehend this? Será que nós realmente podemos compreender isso? The one true God. O único Deus verdadeiro. The creator of the universe. O criador do universo. The God who spun the world off the tips of his fingers. O Deus que mede o mundo na palma das suas mãos, na ponta dos seus dedos. That God. Esse Deus sent his only son. Mandou seu filho único. To this world. Para esse mundo. To be the perfect sacrifice. Para ser o sacrifício perfeito. For you. Para você. And for me. E para mim. And everyone who receives his call. E todos aqueles que recebem o seu chamado. So that when God calls you. Então quando Deus te chama. Christ can have you. Cristo tem você. And if you think about this amazing thing of grace. E se você pensar sobre essa coisa maravilhosa que é a graça. Of God's infinite love. Que o Deus de amor infinito. When you think about the fact that he gave you his son. Quando você pensa no fato de que ele te deu o seu filho. Don't think about he gave it to the world. Não acho que ele deu para o mundo. It's personal. É pessoal. He gave it for you. Ele deu para você. For your sin. Pelos seus pecados. I heard someone say once, eu ouvi uma pessoa falar uma vez. I nailed Christ to the cross. Eu preguei Jesus na cruz. And he went there, e ele foi lá. Yet for me. For me. Ele foi lá por mim. To save me. Para me salvar. It's incredible. Isso é incrível. What are we supposed to think about this? O que a gente devia pensar sobre isso? How can we comprehend this? Como é que nós podemos compreender tal coisa? How should we react? Como que nós devemos reagir? What do we say? O que nós falamos? And Paul, when he wrote Romans, e Paulo, quando escreveu Romanos, he says that in verse 31. Ele diz isso no verso 31. What then shall we say to these things? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? If God is for us, se Deus é por nós, who could be against us? Quem será contra nós? This great God, esse grande Deus, who saved us, que nos salvou, how will he not do all things for us? Como que ele não faria todas as coisas por nós? He didn't even spare his son, ele nem poupou o seu próprio filho, but gave him up for us. Mas ele desistiu dele por nós. It is God who justifies us. É Deus quem nos justifica. He gave us his own son. Ele nos deu seu único filho. Right now, Christ is in heaven at this moment. Nesse momento, Cristo está lá no céu. Interceding on our behalf. Intercedendo a nosso favor. With God. Com Deus, diante de Deus. And Paul says in 37, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. E no verso 37 ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. I don't even know what that means, more than conquerors. Eu nem sei o que é que significa mais do que vencedores. What could be more than conquerors? O que é que pode ser mais do que vencedor? But we are. Mas nós somos. How will he not give us all things? Como que ele nos daria com ele todas as outras coisas? He sent his only son to be crucified. Ele mandou o seu único filho para ser crucificado. To save us from our sin. Para nos salvar dos nossos pecados. There is craziness in this world today. Tem muita loucura nesse mundo hoje. There is chaos and pain. Tem caos e dor. There is suffering and terror. Tem sofrimento, terror. But God is here too. Mas Deus também está aqui. And he has promises to his called people. E ele tem promessas para o povo que ele chamou. We are more than conquerors. Nós somos mais do que vencedores. And you are more than conquerors through him. E você é mais do que vencedor através dele. Nothing shall separate us from God's love. Nada nos separará do amor de Cristo. Because nothing can separate us from God's love. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. So when God calls you, então quando Deus te chama, and you walk through the door of his massive love, e você passa pela porta do seu imenso amor, that unthinkable promise we read in Romans 8, essa promessa impensável que nós lemos em Romanos 8, everything changes for us. Tudo muda para nós. There comes into our lives, então acontece na nossa vida, stability and security. E vem para nossa vida estabilidade e segurança. There is meaning and freedom. Nós temos significado, liberdade. We should not be shaken anymore. Nós não vamos ser abalados nunca mais. We have the confidence that a sovereign God governs things for our good. Nós temos a confiança que o Deus soberano governa as coisas para o nosso bem. So that whether there are things that are painful, ainda que hajam coisas dolorosas, or things that are pleasurable, e coisas agradáveis, God uses all of it for his good. Deus usa tudo isso para o seu bem. We have refuge in God. Nós temos refúgio em Deus. We have security in God. Nós temos segurança em Deus. We have hope and power in God. Nós temos esperança e poder em Deus. No promise in all the world surpasses. Nenhuma promessa em toda a palavra é maior. That height and depth of the promise in Romans 8. Do que then, height? The height and the depth. Okay. Nenhuma promessa é maior que a altura e a profundidade da promessa que está em Romanos 8. So my message for you today. Então a minha mensagem para você hoje. Is right now. É agora. Understand that your destiny rests with God. Entenda agora que o seu destino está em Deus. We read his own words. Nós lemos nas palavras dele. That you are predestined for a greater purpose than you can even imagine. Que você é predestinado para um propósito maior do que você já imaginou. You have been predestined for God's purpose. Você foi predestinado para o propósito de Deus. You have predestined for his purpose. Você foi predestinado para o propósito dele. All because of the immeasurable infinite love of that God. Tudo por causa do amor imensurável e infinito desse Deus. We learn God justifies everyone that he calls. Nós vemos que Deus justifica todos aqueles a que ele chama. He acquits them. He pardons them. Ele equipa, ele pardons them. Ele perdoa. They are treated as righteous. Nós somos tratados como justos. All of it through Jesus Christ. Tudo através de Jesus Cristo. We become his children. Nós nos tornamos seus filhos. We read those he called, he justified. Nós lemos que aquele que ele chamou, ele justificou. And that is what I struggled with until I spoke to pastor. E era nisso que eu ficava brigando até a hora que eu conversei com o pastor. Matt, stop struggling. Matt, pare de brigar. If God calls you, he gets you. Se Deus te chama, ele vai te ter. He is God. Ele é Deus. That call of God is like Jesus' call to Lazarus. Esse chamado de Deus é como o chamado de Jesus para Lázaro. Lazarus was dead and Jesus called, Lazarus, come forth. Lázaro estava morto e Jesus falou, Lázaro, vem para fora. The call itself contains the power to produce what it commands. O chamado em si tem o poder para produzir aquilo que ele manda. Lazarus rises from the dead and walks out of his tomb. Lázaro levanta dos mortos e sai para fora da tumba. And when God calls us, e quando Deus nos chama, we rise from the dead of our sin. Nós levantamos da morte dos nossos pecados. And emerge from that tomb. E emergimos dessa tumba. That's why when Paul says in Romans, e é por isso que quando Paulo fala em Romanos, those who are called are justified. Aqueles que são chamados são justificados. The certainty of their justification lies, a certeza dessa justificação está, in the fact that when men are justified by the call of God, no fato de quando o homem é justificado pelo chamado de Deus, it's an effectual call. É um chamado efetivo. And God does not send this to everyone. E Deus não manda esse chamado para todo mundo. Do you have spam email here? Yeah. It's not like spam email. Não é como um spam no seu e-mail. It's not like junk mail that's just addressed to whoever lives at this house. Não é como esses e-mails que são endereçados para todo mundo. It's specific. É específico. It's your name. Tem o seu nome. It's to you. É para você. It's a personal special invitation. É um convite pessoal especial. Into the kingdom of heaven. Para o reino de Deus. And we deny ourselves a deep and wonderful assurance. E nós vamos negar a nós mesmos uma segurança profunda. When we don't embrace that personal invitation. Se nós não abraçarmos esse convite pessoal. There is strength that comes into your life when you let God in. Tem uma força que vem para sua vida quando você deixa Deus entrar. When we acknowledge that we are a beneficiary of this promise. Quando nós reconhecemos que nós somos os beneficiários dessa promessa. And we have a promise that all things work together for good. E nós temos a promessa de que todas as coisas irão cooperar para o bem. We have the promise of being God's chosen people. Nós temos a promessa de sermos o povo escolhido de Deus. And he wants us to love him accordingly. E nós queremos que Deus quer que nós o amemos dessa maneira. The first and greatest commandment is that you love the Lord your God. O primeiro e maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus. And we don't quite understand how special that is. E nós meio que não entendemos como isso é especial. No eye has seen nor ear heard. Nem olhos viram nem ouvidos ouviram. What God has prepared for those who love him. O que Deus tem preparado para aqueles que os ama, que o ama. So what are we waiting for? Então o que que nós estamos esperando? How are you living your life? Como você está vivendo a sua vida? This new life that God has given you. Essa vida nova que Deus te deu. Are you living it with purpose? Você está vivendo ela com propósito? Because it is God's purpose. Porque é propósito de Deus. Not just yours. Não apenas o seu. How big is your faith? Quão grande é a sua fé? Living small does not glorify God. Uma vida pequena não glorifica a Deus. You have a great God. Você tem grande Deus. You have a great Savior. Você tem grande Salvador. We are called to live large for Christ. Nós somos chamados para uma vida ampla para Deus. Matthew 5 says you are the light of the world. Mateus 5 diz que você é a luz do mundo. A city that is set on a hill cannot be hidden. Uma cidade colocada sobre a montanha não pode ser escondida. You don't light a lamp and then put it under a basket. Você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma cesta. You put it on the light lampstand. Você coloca lá onde ela vai iluminar. And it gives light to all who are in the house. Para que ela ilumine todos que estão na casa. And we are commanded here. E nós temos mandamento aqui. Let your light so shine before men. Que a sua luz brilhe diante dos homens. That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai no céu. For God so loved you that he gave you his only Son. E Deus te amou tanto que ele te deu o único filho dele. That whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Have you been called? Você foi chamado? Are you even listening? Você está ao menos ouvindo? Don't ignore it. Não ignore. It may not be loud. Talvez não seja muito alto. That great God of the universe may ever so gently touch you on your shoulder. Esse grande Deus do universo pode vir e te tocar gentilmente no ombro. That's what he did with me. Isso foi o que ele fez comigo. I can look back now. Eu posso olhar para trás agora. Again, and realize he's done it several times. E eu posso ver que ele havia feito isso várias vezes. Finally, I heard it. Finalmente eu ouvi. And it was a slight whisper. E foi sussurro. I'm right here, Matthias. Eu estou bem aqui, Mateus. Pay attention. Preste atenção. It's me. Sou eu. It's not you. Não é você. Hear me. Ele. I'm calling you. Eu estou te chamando. Are you listening? Você está ouvindo? My brothers and sisters, God has a plan for each one of you. Irmãos e irmãs, Deus tem plano para cada de vocês. You are God's workmanship. Vocês são os trabalhadores de Deus. You are created in Christ Jesus to do good works in his name. Você foi criado à semelhança, você foi criado em Jesus Cristo para fazer boas obras no nome dele. You have a destiny. Você tem destino. It is a divine destiny. É destino divino. It is bold. É corajoso. It is heavenly. É celestial. And it is for God's purpose. E é para o propósito de Deus. And it only happens through Jesus Christ. E só acontece através de Jesus Cristo. Accept your destiny in the house of the Lord. Aceite o seu destino na casa do Senhor. All things work together for good for those who love God. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor. Those who are called according to his purpose. Aqueles que foram chamados pelo seu propósito. He is calling you. Ele está chamando. Answer his call. Ele está chamando você. Responda esse chamado. Let us pray. Vamos orar. Our almighty and loving